Então, barato é louco, meu. Mili dia, miliano, hein? É nóis, vagabundo. Mas aí, não tem mais nada pra beber, não? Pega as taças, eu sirvo o vinho. Senta aí, deixa o som no pianinho. Dá uma olhada nisso tudo aqui de cima. Puxa, prende, solta, sente o clima. Temos de sobra o que não tem no Morumbi. Calor humano, eu gosto disso aqui. Nossa infância foi da hora, ó neto. Eu lembro bem, quem viveu, viveu. Sabe muito bem, mó saudade do Nenê, do Jeva, do Tato, da Sônia, o Zezinho, da Preta, o Tato. Nos becos e vielas era aquilo, mó correria. Vários pivetes brincando todo dia. Pula cela, polícia e ladrão. Rouba bandeira, bolinha, peão. Nos dias de feira, então, só alegria. Pra comer pastel, até carreto eu fazia. Na sede tinha uns bailes, um samba de mesa. Eu era pivetão, mas já colava com as princesas. Na quadra lá de cima, já joguei muito futebol. Nossa, que calor. O destaque era o sol. Minha mãe ficava louca, dava até umas horas. Eu deixava de almoçar pra ficar batendo bola. É, vai vendo só. Ser criança é ser feliz. Eu sinto mó saudade de umas fitas que eu já fiz. Relembrar é viver. Esquecer é morrer. Relembrar é viver. Esquecer é aí do lado, 8 anos atrás foi a promessa de um deputado. Demorou, mas chegou, tá ligado? Entregaram as chaves o ano passado. Sou sarcástico, dá vontade de rir. É muita podridão, irmão, diz aí. Eles promovem o amargo da miséria, o fel. Minha bronca desses putos vai além do papel. É, Afroexpo, cê vê como é. Essas fitas é aquilo, mas a gente tá de pé. Firmão na fé, mostrando como é. Na disposição pro que der e vier. É nóis, vagabundo, pode apostar. Olhar daqui de cima me faz recordar. Nascemos em 73, a mesma geração. Depois curtimos junto a era função. Cê lembra, então? Eu fazia vários planos. Ser jogador e se fã jogar no Santos. Infelizmente o destino não quis. Mesmo com os percalços me sinto feliz. Encontrei a mulher digna do meu amor. Tenho 3 filhos lindos e dou maior valor. Era eu, você, o Bad e os caras. Botando pânico na área. Fazendo travessura sem cansar, corria descalço pela rua. A gente só pensava em comer doce e zoar. São os momentos bons que a vida nos dá. Nossa goma era humilde, igual a família. 3 cômodos mal acabados de alvenaria. Minha mente ficou eternizada as lembranças. Meus pais curtiam o trio Esperança. Na vitrola rolava muito som black. Tim Maia, Cassiano, entre outros flashback. O calor que se progrediu, ó, nos tempos pra cá. Hoje tem saneamento, praça pra brincar. No nosso tempo, lazer, os campinhos de terra. Solta pipa, carrinho de rolemã e pega-pega. Faz mó cara, mas sinto mó saudade. Porque hoje a pivetada é rodeada de maldade. O progresso trouxe guerra e muita ambição. Vários truta de infância viraram ladrão. Ainda bem que tamo vivo pra poder contar. Porque os tempos bons sempre é bom relembrar.